com as filhinhas lá no sítio. Eita, que coisa boa, né, Davi? Descansar um pouco, ouvindo o Cantinho da Saudade, com as filhas de lado, Rebeca. Qual é a Rebeca? É a mais velha, Davi? E a Rudy é a menorzinha? Tu falou pra mim, mas eu não anotei, não. Mas tudo bem, graças a Deus, sua família linda, sua esposa. Aê, Davi, felicidade pra vocês e todos os seus vizinhos aí no sítio. Cantinho da Saudade é uma experiência que deu certo. Nasceu em 23 de fevereiro de 2002. Estamos hoje aqui com você ainda, no telefone, na música, recordando o passado. Alô? Olha, vamos falar com alguém. Estou com saudade. Alô, boa noite. Boa noite. Opa! Quem fala? Aqui é a Vanei. Você deu um alô na estante para Luiz, o motorista do Dr. Antônio. Oh, sim, Vanei. É. Aí tô pedindo para você que cante qualquer uma. Você pode, Simone. Alcione, que Simone, Alcione. Não é Alcione, Luiz, que Dr. Antônio gosta? Que tem algum. Ele gosta muito de Alcione. É porque tá programado, Vanei, né? É o Vanei. E a gente. Mas assim. Pode cantar. Qual a música que tá aí na programação? Qual é? Tony. A programação agora tem Amado Batista, Meu Ex-Amor e Folha Seca. Olha, boa pedida. Pronto, qualquer um. Eu queria, né? Era Alcione, que ele gosta muito. Mas eu não canto Alcione. Vai cantar Alcione e o Pimentel. Pimentel canta. É porque os seresteiros tem deles que tem um repertório diferente um pouquinho. É, com certeza. E a gente não somos iguais, né? Mas somos. Não, mas. Tudo tem, bem. Tem a experiência, né, Vandê? É. Luiz, quer dizer que meu Luiz. Menino Andinho tá na. Como é que chama? Na programação, é? Quem? Anderson. Na mesa. Tá na mesa de som. Na mesa de som. Tomando conta dos botões, agora no meu não. Quer dizer que ele é o garoto dos botão hoje. É, o botão colorido. Mas tu tem botão, é? Tu tem botão? Botões. Eu não tenho nada disso. Você só usa blusa? Só uso blusa de... Blusa fechada, malha. De malha. É. É o Vanei. A gente vai cantando aí, vai mandando pra vocês. Ofereça, amiga. Pra todos vocês, que fazem essa rádio ótima. Obrigado. Maravilhosa. Pra Anderson, bebê. É isso. Pra meu esposo tá aqui comigo. Ele tá acordado, Anderson. Você tá acordado, né? E geralmente eu falo com o Anderson à noite, ele já tá dormindo. É. Ô Luiz, cadê você, Luiz? Luiz trabalha de como segurança no Wilson Pereira. Ele tá jantando de boca cheia. Oxente, tá bom. Tá bom, Luiz. Que legal. Tá bom, Luiz. Ele trabalha com meu filho, Júnior. Tá mandando um abraço, viu? Um abraço pra vocês aí. Tá pra certo. Doutor Antônio, que ele e a senhora também já deve estar dormindo na fazenda. Doutor Antônio só dorme quando o programa termina. E é, né? É, ali é fiel. Então, ele e Dona tá Elza. Na escuta, então, pra doutor Antônio, Dona Elza. Isso. Né? Seu Walter, que é o administrador lá da gráfica. Isso, é Valdo. Valdo e Dona Madalena. Minhas meninas. Uhum. E também lá na fazenda, o caseiro, doutor Antônio, é Cinho, tá aniversariando hoje. Ô, Cinho! Que Prontinho, coisa vai boa. Pra você, Cinho. Que coisa boa. Luiz que tá mandando. Um abraço pra Cinho, dona Verônica, né? É, Verônica, Verônica. Você sabe. Sei, doutor Antônio é. Doutor Antônio é o homem. Defensor da natureza. É. Velho macho. O cabecinha branca. É. Doutor Antônio, a família toda aí, obrigado na sintonia 93.5. Obrigado pela preferência. Abraço ao administrador Lucinho, Verônica, com os filhos Cauã, Mairiazinha e

lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia, sem motivo, ela me falou: vou-me embora desta casa e do seu amor. Pra falar a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai aonde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Relojoaria Águia de Ouro informa a hora certa. São 19 horas mais 58 minutos. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já. Espera só um pouquinho. Tudo que você quer ouvir, RBN. Não saia daí. Não saia daí. Que a gente volta já. Aqui na 93. Já pensou em estudar com uma super oferta durante todo o curso? Na Estácio é possível. Graduações por apenas R$ 139,00 ao mês, até o final da faculdade. Inscreva-se em estácio.br, WhatsApp 75988933891, ou nos visite na rua Otaviano Leandro de Moraes, atrás da escola Efotege. Faz seu brilho, faz Estácio. Logo agora que tô chegando na idade, já me aposentei, tô com tempo de sobra para aproveitar a vida. Você acha que eu vou deixar dores nas costas, no ombro e no joelho me desanimar? Eu uso todos os dias a pomada negra. Eu quero aproveitar a vida, passear, fazer minha caminhada à tarde, brincar com os meus netos sem que as dores me incomodem. Com a pomada negra é alívio na hora. Passei a usar a pomada negra e as dores sumiram. Estou aproveitando muito a melhor fase da minha vida. Pomada negra, à venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. A pomada negra original é da Natubio. Ei, Zé, você tá animado esses dias? O que é que tá acontecendo? Ah, meu amigo, eu comecei a tomar um fortificante chamado Fortifica. Esse Fortifica São Raizeiro tá numa fama danada, viu? Tô te falando, Su. Antes eu tava morto no trabalho, vivia cansado numa moleza da gota, sem vontade de fazer nada. Mas agora tô com um pique danado, numa energia que até a mulher tá estranhando. Tô animado até pra coisa boa. Pode comprar sem medo, Su. É tudo natural e tem registro do Ministério da Saúde. Fortifica São Raizeiro, o poder do Guaraná, Catuaba e Maca Peruana. Fortifica São Raizeiro, à venda em todas as farmácias e casa de produtos naturais. Um produto Natubio. A Prefeitura de Paulo Afonso está on e realiza ações, obras, conquistas e avanços para Paulo Afonso que melhoram a vida das pessoas. A Secretaria de Infraestrutura continua com os serviços em pavimentação e paralelepípedo em diversas localidades. O bairro Boa Esperança está sendo contemplado com cerca de 3.400 metros quadrados de pavimentação. Com essas ações, são atendidas a reivindicações dos moradores, deixando as ruas livres de poeira nos períodos secos e de lama durante o inverno. Prefeitura de Paulo Afonso, cidade do bem e do avanço. Uma boa noite pra você. Boa noite. A maior audiência do rádio está de volta. RPM FM. Diga logo de uma vez. Estamos apresentando Cantinho da Saudade. Não me faça mais sofrer. A Relojoaria Águia de Ouro informa a hora certa. São 20 horas mais um minuto. Tem alguém na linha que quer falar conosco? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô? Alô? Quem está esperando? Oi, quem fala? Boa noite, tudo bem? Quem é? Seu amigo. Boa noite, meu amigo Tony Adriano. Você está num túnel, é? É. Boa noite. Tá trabalhando. Boa noite, meu amigo Anderson Rodrigues. Isso é hora de trabalhar num túnel, rapaz. É assim mesmo, né? É a classe que está chegando. O friinho assim que atrapalha essa transmissão de celular, né? Esse clima. Ah, então ouvindo bem você. Tá bom. O som tá bom. Você trouxe o que hoje pra DJR? Vou cantar agora Resto de Amor. Resto de Amor. Sempre serei. Essa aí. Isso aqui é um. Você trouxe pra mim hoje não, Novo Amor, não? Meu novo amor. Eu tenho aqui, o novo amor tem. Tanto tempo passei, tanto tempo tão longe de alguém. Rapaz, deixa de brincadeira. Rapaz. Dona Nisso te pega. Dona Mery, rapaz. Dona Mery, eu já tô trocando. Ô, Tony, mas que vim de Jair é bom. Não, Adriano é bom. Geraldo, eu quero que você cante pra mim hoje. É. Aquela que você sempre canta ela, de Antônio Marcos. Eu vou ter sempre você. Tá bom, eu vou fazer. Essa eu tenho, essa também eu tenho. Pronto. Geraldo canta outra. Geraldo vai cantar aquela de José Augusto. É. Eu queria. Pode ser, Geraldo? Você queria. Pronto. O senão mora na Bela. Nunca mais você cantou? É. Eu vou oferecer aqui a minha esposa, meu filho, a minha amiga Simoninha, que tá um pouco doentada, né? Tá. Melhoras para ela, seu tá pai, seu filho, sua mãe. Francileide. Menos eu. Assim Mosquito. Isso. E também é meu amigo, que sempre nos escuta, Antônio Martins. Já mandei música pra ele. Gente da gente, Edivaldo, né? É. E meu amigo aqui que sempre tá ligadinho, Ciso Batres de Maio, mandou um abraço pra você. Zezinho Oliveira. E também Nau aqui da Boacharia. Nau, um abraço pra você. Seu Antônio do Mudirão, Giovanni, seu filho. Não. E dona queridíssima auxiliadora, né? Muito bem. Que sempre escuta, Marido Peixoto, Flavinho. Isso. Aqui da Lotérica. E minha amiga, a rainha do raio, Ângela Maria. Ângela Maria. Ela pode esquecer de jantar, agora de ligar não, cara. É. Claro. E também a Taninha lá no Salgadinho. Sim. Um abraço pra você, Tânia, sua mãe, toda a sua família, Alciene, sua prima, né? Enfim, a todos que estão nos ouvindo aqui nesse momento, a Baitituba, e também a meu amigo Mortadela, na Planalto, a Dandinha de Bilinho, a Havana, todo esse povo que está ali ouvindo nesse momento, aqui, e também um pioneiro de Paulo Afonso, Cis Florenço, com sua esposa, no Socorro, seu filho Flávio, e André, sua filha, né? E a você um forte abraço, dê um abraço aí, Dona Marlene, lá no Rodó, a Purê, a meu amigo Adilson Carteiro. Sim, senhor. A todos que fazem esse disco, esse programaço, o Cantinho da Saudade, meu amigo Chico. Chico, um abraço pra você aí na Alto Novo, né? Ou é Cachoeiro Branco, parece que ele mora. É. E da Cruz, da Guarita da da usina. E a todos os ouvindo, obrigado pela oportunidade, Geraldo. Obrigado para. E também a meu amigo Tony. Fica com Deus, joga duro, okay, que você sabe das coisas. Meu amigo Tiago, rapaz, esse sendo Tiago lá no aeroporto. Tiago, um abraço pra você, a Marco Branco e a Anderson Rodrigues, que mexe com todos os botões, menos da gente. Anderson, um abraço, fica com Deus, uma boa noite. Tá bem, Machado, liga outra vez. Daqui a pouco tem saudações Rio Negro, Mengão. Tchau, tchau, um abraço, fica com Deus. Muito bem. Quero abraçar um casal, André e Aninha, na Paulo Lourenço 2, BTN2, toda a família. Abraço a vocês aí, o Genro Igor Rafael, com a Ana Bruna. Todos aí na Casa Santana ouvindo o Cantinho da Saudade. Obrigado aí pelo carinho, da sintonia, viu, gente? Gente maravilhosa. O Júnior Bill e Dona Edinha, uma filha Jéssica, Ricardo, filhinho Julinho. Oh, que coisa boa. E em Itabaiana, o Felipe, com Simone e com Cauê, online conosco. Casal aí, são filhos de Júnior Bill e Dona Edinha. Abraço aí, obrigado pelo carinho, viu? Muita saúde para vocês. Cantinho da Saudade continua. Tony, canta. Vamos lá, ficou a saudade. Só ficou a saudade, de Gerra Adriano. Tony canta pra você. Não ficou a saudade, não. É resto de amor. Esqueci. Resto de amor. Você que sabe. Posso não, cantar? Vai fundo aí onde tu for. Onde tu for, tá feito. Vamos lá. Resto de amor. Saudade do Chico Feitosa. É. Gravou. Ele que mandou eu aprender essa música pra cantar. Foi ele que mandou. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. Eu não acreditei, você não estava mais. Me embelisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Andei a casa inteira e louco gritei teu nome. O abajur da sala acesa me faz lembrar das horas de amor, das juras, amor e plano. Quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Resto de amor sinto no ar. Sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu perdi. Que saudade, RBN, Cantinho da Saudade. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. Coração acelerado pra te entregar. bom seria se eu pudesse te ver agora. Fazer você acreditar que eu sempre te amei. Fazer você saber que nada não tem sentido, que nada é mais importante do que você. Resto de amor sinto no ar, sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos, tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Resto de amor sinto no ar, sonho perdido, hoje não vale nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos, tudo é sem graça agora. Eu já te perdi. Resto de amor sinto no ar, sonhos vividos, tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Eita, que saudade. A Relojoaria Águia de Ouro informa a hora certa. 20 horas e 13 minutos aqui nos estúdios RBN. E você onde está agora? Ouvindo as canções inesquecíveis e recordando conosco no cantinho da saudade. Um alô aí pro Moxotó. Moxotó Bahia, pra Dona Anice, um abraço pra senhora. Sua filha, do Eline, lembrando o nosso saudoso Farias, em sua memória, compôs várias músicas. Farias é um grande amigo, se foi, mas deixou um legado aí ainda, que vários amigos conhecem, né? Cantinho da saudade é recordação total. Manda um alô para nosso amigo também, Geraldo. Pro nosso amigo Tiago Fernandes. Tiago, compositor. E sempre, ele disse que sempre tá ouvindo. Ele não liga pra gente, não pede nada, tá, mas disse que tá sempre na escuta. Memorizando e observando os grandes sucessos que a gente canta aqui. Com certeza. Né, Geraldo? É assim mesmo. Tiago Fernandes, meu amigo, um abraço, tudo de bom ali, pra você. Ali conhece. Ali sabe. Tem duas músicas dele no meu CD. Hein? Tem duas músicas dele no meu CD. Canta uma, não, tu tem aí, não. Não tem karaokê delas. Karaokê. Delas não tem, né? Se tivesse, eu tava aqui no meu repertório. Ótimo, eu só tenho a do meu CD aqui. Meu nome é. Ficou a saudade, eu tenho ela aqui. Ficou a saudade. Canta ela, né? Você prepara aí que a pode? Gente, prepara aí que a gente vai falar com alguém. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Eita, que o que é que sai aí? Uma cachoeira? Que zoada é essa, Tânia? Tá sentindo muito barulho, Geraldo? Ave Maria, uma cachoeira, uma fogueira, é tudo junto. Fogueira que dá uma ainda acendeu hoje. Olha, é por isso que tá dando preferência. Que porqueira retada aí. Tânia, tudo bom? Tá, Geraldo, na graça de Deus. Ô, Tânia, liga, desligue e ligue de novo, vá. Que melhora. Desligue que a gente espera. Bote aí outro, o número direitinho. E tecla para chamar. Quero mandar um abraço para o Rio Grande do Sul, seu Rudy, dona Mariana, Rudimar, com a menina Inajá, sua esposa. Abraço aí para vocês, muita saúde. Estamos por aqui ainda no friinho da noite, fazendo um tempo bom aqui em Paulo Afonso à noite, sempre frio, não é? Bonzinho de dormir, que a gente dorme que perde a hora. Tá bom demais. Seu Rúdio, uma saúde boa pro senhor e que Deus nos abençoe e continue abençoando. Alô, cadê Tânia? Tânia? Tânia quebrou, Tânia? Aí, agora, vamos ver. Alô! Alô, Geraldo! Olha ela como ficou bom! Agora ficou! Oi, cuidado, não balança o bicho, não! Boa noite, seu Tony! Opa, boa noite, minha querida! Tudo bom? Tudo bom, Tony? Na graça de Deus! Graças a Deus! Dona Teni, tá bem? Dona Teni está aqui, escutando você falar, você e seu Tony! Bote o telefone pra ela, pra falar com ela! Vai, mãe, Geraldo quer falar com a senhora. Dona Teni, tá tudo bem? Vai falar, Geraldo. Tá tudo bem, Geraldo. E você com a família, como é que vai? Oxê, nós estamos é bom, rapaz. Num frio desse, quem é que não fica bom? Pois, graças a Deus. É, e a senhora, tá bem, né? Tô aqui na mão de Deus. É, nós todos, é. É. Tá bom, Dona Teni, um abraço pra senhora, muita saúde, viu? Na graça de Deus, né, Geraldo? E música bonita pra ela. É, para nós todos, né, que estão lá, né? Tá certo. Geraldo, hoje eu gostaria, por favor, se houver a possibilidade de ser, eu estou com saudade, Agnaldo Timóteo, A Casa do Meu Sonho. Tá certo. Dona Teni tá dizendo, é o que você pede. Nunca mais eu pedi, estou com saudade. É, o Anderson tá procurando ali. Nós vamos passar para você. Diga aí, manda para mim. Geraldo, e houver a possibilidade, eu posso oferecer? Hoje, tranquilamente, tá no ar. Para você, para Tony, para Felipe Esquilato e Dona Meire, para seu João Madalena, Malvina e seu Expedito. A amiguinha aqui que é muito romântica, dona, é Irene. Para outro casal romântico, Dona Jocélia e seu Arnaldo. É o casal romântico daqui do Salgadinho. É mesmo? É. Adoro o programa de seu Geraldo. Que coisa boa. Um abraço para todos. Principalmente para eles. Obrigado para todos vocês. Viu, Geraldo? Vocês... E para todos que estão na escuta, no ar. Oh, que coisa boa, né? Obrigado pela sua preferência, que aí faz a nossa audiência aqui. É, minha mãe disse que eu estou alegre porque já ouviu o Amado Batista. Olha, Tony encantou. Amado Batista, eu vou deixar quando tiver seu... Genesi. Seu Genesi. Tá certo. Genesi ou... Pimentel canta Pimentel também. E seu Pimentel também. Pimentel. É, estou também mandando para seu Pimentel e a família dele. Olha aí, tá certo, Pimentel? Ele tá te ouvindo em casa. E para todos que estão na escuta, estão ouvindo o seu programa, Geraldo. Obrigado, Tânia. Especialmente para os casais românticos que existem aqui no povoado Salgadinho. Tá bom, Tânia. Tá, Geraldo, um abraço e uma boa noite para todos aí, viu? Isso, obrigado também, neguinho. Obrigado. Tá. Da minha parte, obrigado. 8:20, vamos ouvir. A Casa do Só Nascente. Geraldo Relojoeiro. A casa dos meus sonhos é feita de amor, amor e solidão. Na casa dos meus sonhos virá para aquecer. Estamos apresentando Cantinho da Saudade. A Relojaria Águia de Ouro informa a hora certa. Pois é, gente, estamos aí no povoado São Sebastião. Um abraço para todos. Para todos vocês aí do São Sebastião, Alagoas. Odálio, Livino, um abraço. E Dona Beatriz, com o genro Silvio, com a sua família, obrigado pelo carinho. Aí no povoado, todos vocês aí que fazem o povoado Sebastião, São Sebastião, momentos de festa aí todo ano, né? É, o povo é em fervor, são católicos. Em Petrolândia, Tia Afra está com a família ouvindo o Cantinho da Saudade. Eu mando um beijo para a senhora, muita saúde, para continuar nos prestigiando seu Cantinho da Saudade. Nosso carinho lá para Itabuna, Bahia, Hildson Marques com a família, todo sábado também, não perde, né, o Hildson. Um abraço para todos vocês aí. Vamos lá, Tony. Tem alguém na linha? Tem não, não? Então vamos na sequência. Olha aí pra você, Gerra Adriano. Ninguém sabe o quanto eu sofri ao vê-la dizendo adeus, sabendo que nada eu fiz, mas meu grande amor me esqueceu. Hoje vivo tão só, sem ter um alguém, mais ninguém. Ficou a saudade andando comigo em seu lugar. Ficou a saudade, saudade que eu levo em meu corpo. aonde quer que eu vá, saudade que eu levo em meu coração, aonde quer que eu vá. Ninguém sabe o quanto eu sofri ao vê-la dizendo adeus, sabendo que nada eu fiz, mas meu grande amor me esqueceu. Hoje eu vivo tão só, sem ter um alguém, sem ter mais ninguém. Saudade andando comigo em seu lugar, ficou a saudade, saudade que eu levo em meu coração, aonde quer que eu vá, saudade que eu levo em meu coração, aonde quer que eu vá. Saudade andando comigo em seu lugar, ficou a saudade. Saudade do Tony. O Chico Feitosa, que saudade ele nos deixa, né? São 20 horas mais 27 minutos aqui na nossa Bahia. E você, aonde está ouvindo um cantinho que é só seu, né? Rua São Caetano 11, no Jardim Bahia, o casal Didi e Dona André, um abraço para vocês, todos trabalhando, ouvindo na sintonia do Cantinho da Saudade. Aos seus irmãos, Agamenon, Adeildo, Dilcinho, todos os funcionários aí da loja, a secretária Maria, um abraço para você, todos aí da noite, da nossa sintonia. Obrigado, viu, Didi e Dona André. Com a turminha crescendo, os filhos, família bonita, né? Graças a Deus. Estamos aí no Cantinho da Saudade, prestigiando. Aquele abraço para você que está na sintonia. E hoje, focalizando aqui o Tony Adriano, cantando essas maravilhas antigas e músicas do passado, músicas que fizeram época. Tony, mais uma de 10. Bora, a que fez muito sucesso aqui em Paulo Afonso. De qual? Um copo de vinho. Um copo de vinho. Já Adriane cantou no Cine Coliseu. Foi. Me lembro. Lembra? Oxe. Vamos ela? Um copo de vinho. Guitarra e canção. Andar pela vida sem pensar no amanhã. Recordar é viver. Pode? Vamos lá. Ó, são 20 horas mais 29 minutos. 20 e 29. Tony e Adriane, canta mais uma. Vamos lá, Tony. Aqui. Não quero que ninguém fale de mágoas e sofrimento. Eu quero viver cantando e andar sem mundo igual ao vento. Ser livre como as nuvens que vagam sem descansar. Amar como ama o rio que beija e beija e depois se vai. Um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã. Um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã. Nem meu nome eu sei, nem meu nome eu sei, não faz tanta diferença, isso eu já provei, isso eu já provei. E o mundo parece melhor. Quero que ninguém fale de mágoas e sofrimento. Eu quero ser um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã. Um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã. Nem meu nome eu sei, não faz tanta diferença, isso eu já provei. Parece melhor ser tal, ser livre sem ter ninguém a quem possa me prender. Tão com uma andorinha que no inverno busca calor. Copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã. Um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã. Mais um copo de vinho, guitarra e canção, andar pela vida sem pensar no amanhã. Um copo de vinho. Legal. A Relojoaria Águia de Ouro informa a hora certa. 20 horas, em Paulo Afonso, mais 32 minutos. Estamos no Cantinho da Saudade, na Rua da Felicidade. Saudade aí, saudoso Damião, Nausa, seu filho Daniel, os vizinhos aí, Carminha também com seu saudoso Dunga. Abraço aí para vocês da Rua da Felicidade, que estão na escuta do Cantinho. Obrigado pela sintonia. No Baixo Centenário, as irmãs Veinha, Santinha, um abraço para vocês. Viu? Mário, irmão dela. Mário, violonista, grande profissional, né? Tocou muito mais Rinaldo Relojoeiro, fez muito show com ele. Grande profissional. Grande ouvinte, assíduo aqui do Cantinho da Saudade. Na Rua Recanto Felício, Mariano, um abraço com toda a turma. Aí o Vavá, o Querquer, o Ninho, o Bahia. Vários amigos ouvindo o Cantinho da Saudade. E vamos cantando enquanto você não liga. A gente canta para você. Então, bora beleza. Cantar uma versão de Elvis Presley. Sim. Versão português. Zé Adriane. É, né? Eu fez. Só pensei em você. É, muito bonita essa música. Vamos lá? Vamos embora. Versão Zé Adriane. Sei que eu estive errado, mas o que eu deveria errar? Eu não tenho te amado tanto quanto poderia amar. Coisas que pra você tem valor, eu insisto em desprezar. Amor, vim aqui pra te dizer, eu só penso em você. Sei que estive ausente quando triste precisou de mim. Eu fui tão inconsequente em que te perdi enfim. Hoje estou consciente que errei de todo o mal que te causei. Vim aqui pra te dizer, eu só penso em você. Diz pra mim que esqueceu o que passou e vai voltar. Dá pra mim uma chance de poder te compensar. Te amar, vim aqui pra te dizer, só penso em você. Vim aqui pra te dizer, eu só penso em você. Só pra mim uma chance de poder te compensar, de te amar. Vim aqui pra te dizer. Uau, uau, uau. Oh, belíssima, né? Bonita. Pois é. Na rua Olavo Bilac, 110, um abraço a Edson e Graça, sobrinhos aí de Dona Benedita, aqui minha vizinha, lá do rodoviário. É, sobrinho aí, o Edson, um abraço pra você e Dona Graça, sua esposa. Na Otávio Bilac, 110. Vamos ver quem está na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Alô. Está no ar. Alô. Alô? Alô? Quem fala? Cicinho Mosquito. Cicinho Mosquito, boa noite, meu querido. Oi, o telefone de Cicinho tá com problema. Tente novamente, Cicinho. Alguém ajuda aí o velhinho a conversar conosco. Coisa boa. Isso, agora, vamos ver. Alô, é Cicinho Mosquito, é? Alô? Alô? Como está você, meu caro? Alô? É o celular dele. É o celular dele. Tá com problemazinha, titio. Eita, mosquitinho, tá tudo bem, meu querido. Alô? Já caiu. Já caiu a ligação. Caiu a ligação, tá certo. Pois é, gente, estamos aqui no Cantinho da Saudade especial hoje. Um abraço aí a você que está na sintonia. E muita paz, muita tranquilidade, muita chuva, né? O sertão todo verde, né? Vamos ver se chegou. Não. Ele tá tentando. Tony, canta mais um enquanto ele se prepara lá. Vamos ver essa aqui. Cicinho, Tony vai cantar mais uma. Daqui a pouco você liga. Tenta ligar de novo. Alguém que está com ele aí, ligue pra ele. Tony, canta mais uma de Adriano. Muito tempo eu passei tão distante, tão longe de alguém que tanto eu quero bem. Quantas vezes chorei ao lembrar dos momentos de alegria que a seu lado eu passei. Mas agora voltei, eu confesso, não sei que Deus tanto quero me esperou. Ou se em meu lugar tem novo amor. Muito tempo eu passei tão distante, tão longe de alguém que tanto eu quero bem. Quantas vezes chorei ao lembrar dos momentos de alegria que ao seu lado eu passei. Mas agora voltei, eu confesso, não sei pois quem eu tanto quero me esperou. Ou se em meu lugar tem novo amor. Será que eu voltei somente pra sofrer desilusão? Porque, meu Deus, hei de pensar se eu andei com tanta dedicação. Será que eu mereço padecer se fui um pecador? Por é o comando. RBN FM, ao vivo. Pra sofrer desilusão, porque meu Deus, hei de penar se eu amei com tanta dedicação. Se é que eu mereço padecer, se fui um pecador, porque meu Deus, eu não vivo sem amor. Porque meu Deus, eu não vivo sem amor. Porque, meu Deus, eu não vivo sem amor. Oh, que saudade. Eita. Chegando mais gente na linha, querendo falar conosco. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô. Alô. É. O telefone dele tá com problema. Tá com problema na linha aí, meu querido Mosquitinho. De novo. Vamos lá, vamos ver. Tentar agora, Mosquitinho. Vamos ver. Alô, boa noite. Alô. Ô, meu velho, tá tudo bem? Tudo bem. Tá bom, você tá no ar. Diga aí, meu querido. Tá tudo bem. Alô. Oi, é Geraldo. Esse é o Mosquito. É o Mosquitinho, eu sabia disso. É, Mosquitinho, meu filho. Você eu tá... tô aqui quase sem fala. Tá, a vozinha tá fraca. Pra agradecer a você e a Tony. É. Essas lindas. Valeu, valeu, Cecília. Que você tá passando aí. Você merece, rapaz, viu? Que é isso. Vocês estão cantando. Valeu, meu amigo. Vocês são jovens, maravilhosos, viu? Obrigado, meu querido. Peço a Deus. Saúde pra saúde, mim. Saúde, é. E pra nós todos brasileiros. Pra você também, meu amigo. Você é, precisa, você merece. Tô no povo bagaço. É, sim. Eu tô no povo bagaço, Geraldo. Tá bom, meu filho. Agradecendo a Deus e vocês, com essas músicas lindas que vocês estão passando pra mim. Tá bom, valeu, senhor. Você merece, rapaz. Merece, com certeza. Você é o nosso ouvinte número um, okay. Da 93.5. Geraldo, diga. Deus te abençoe. Isso. Abençoe a todo brasileiro. Ele está nos abençoando. Com certeza. Lindas canções da gente que você está passando para mim. Com certeza. E todo o povo brasileiro, viu? É. Cicinho, quantos anos de casado? Diga aí. Hein? 60? 85? Idade. Eu tenho. Ah, você está com 85 e anos. Vai fazer agora em agosto. 80, se Deus quiser. 80, dona Eulina, é, felicidade para a senhora, que Deus leve, continue lhe abençoando. Tá para lá, nós conversamos direitinho. Ah, com certeza. Uma lembração bem bonita, viu? Tá bom. Tá bom, Geraldo. Beleza, Cícero. Tá, eu liguei, sem poder falar mesmo, mas eu liguei só para agradecer a você e a Tony e a todos que estão aí, mas você. Tá bom. E a todos os brasileiros que estão nos ouvindo. Oh, que bom. Valeu, meu amigo, valeu. Valeu. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite, Cicinho Mosquito e Dona Eulina, casal maravilha. Um abraço pra você e muita saúde pra você. Toma um chazinho de melagrião. É, tem melagrião que era bom na época, pra ruquidão, né? E... Tony, canta novamente. Diga aí, Tony. Só a saudade. Só a saudade. É aqui, só dá saudade. Zé Adriano. Zé Adriano também pra Mosquitinho, pra você, ó. Tá vendo, Mosquitinho? Só a saudade foi que ficou daquele amor que cedo terminou, dos beijos todos que que eu te dediquei e dos carinhos que eu te entreguei. Quando partiste sem dizer adeus, fiquei chorando, tudo se acabou. Eu estava triste, já não tinha os teus beijos teus. Com pena de mim, até o céu chorou. Partiste sem dizer adeus, fiquei chorando, tudo se acabou. Eu estava triste, já não tinha os beijos teus. Com pena de mim, até o céu chorou. Com pena de mim, até o céu chorou. Os anos 60, rapaz. Será bom, né? Que legal. E saudável, né? A Relojoaria Águia de Ouro informa a hora certa. Em Paulo Afonso, são 20:48. Estamos no Cantinho da Saudade. Você é o nosso especial. No BTN2, na rua Barão de Mauá, o casal José Domingos e Maria de Farias. Casal aí simpático, boa noite para vocês. Com os filhos José Fernandes, Rosane, um abraço. Eliane e Adriana de Jesus. Toda a família reunida, ouvindo, recordando conosco. Liga pra gente, viu? Liga 3281 4737 e fala e pede uma música, conversa, diga como está aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial. Pode falar. O Cantinho da Saudade é livre para todas as crianças, para todos os adultos, para todos os anciãos, para nós da terceira idade, quarta idade, sei lá, a gente vai fazendo a festa. Você está chegando na quarta idade já. Quarto torneio. Tu tem terceira? Eu tô em terceira, já tem três já. É uma graça, você é graça. Ei, vou cantar uma música. João Paulo e Daniel? João Paulo e Daniel, vamos lembrar, né? É, você canta ela aqui, você gosta dela. Posso? Pode sim. Então vamos lá, João Paulo e Daniel. Para você que é celesteiro, mais uma canção. Vamos recordar. Lembra dessa música? Tô querendo lembrar. Olha. Mas é nossa. É linda essa música. Deus, hoje eu vim aqui pra falar de mim, do meu coração. Deus, veja minha dor, meu sonho de amor me deixou sozinho. Deus, tentei perdoar e desabafar, minha solidão. Deus, já tentei mudar, mas só sei voltar pro mesmo caminho. Deus, ela me pegou com suas mentiras, promessas e amor. Deus, veja como estou. Ela foi embora e agora voltou. Deus, se eu abrir a porta, sei que não consigo, vou me entregar. E quando tocarei meu rosto, outra vez eu sei que vou me machucar. Deus, eu tenho tanto medo de sofrer de novo, de me apaixonar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Deus, tentei perdoar e desabafar minha solidão. Deus, já tentei mudar, mas só sei voltar pro mesmo caminho. Deus, ela me pegou com suas mentiras, promessas de amor. Deus, veja como estou. Ela foi embora e agora voltou. Deus, se eu abrir a porta, sei que não consigo, vou me entregar. E quando tocar em meu rosto, outra vez eu sei que vou me machucar. Deus, eu tenho tanto medo de sofrer de novo, de me apaixonar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Lindo, lindo, lindo. Oh, que coisa boa. Cantinho da saudade é isso. Fazer pra você. Aquela música que você estava ouvindo em tal tempo, hein? Voltando às origens aqui, no Cantinho da Saudade. Tony, mais uma arrebentando aí a boca do balão. Falta 6 minutos para as 9. Vamos de Fíveres. Fíveres. Duas músicas de Fíveres. Os Fíveres estão fazendo falta, viu? Vamos lá. Tempo vamos bom. Ver. Vamos. Veja aí, você é o chefe hoje. É mesmo? É sim. Só hoje? Só hoje? Vou mandar para o Rio Grande do Sul. Ô, seu Rude, que tempinho bom. Dona Mariana, para vocês aí todos. No... Mais um dia amanheceu. Eu sozinho aqui estou. Esperando por você, que não vem, isso eu bem sei, que saudade. Diga logo o que vou fazer, eu não vivo sem lhe ver. Desde que você se foi, para mim nada tem valor. Não consigo lhe esquecer. Não consigo lhe esquecer. Marcos, essa é pra você aí, mais um. Todos dizem, só se esquece um grande amor quando um novo amor encontrar.

já sacrifiquei. Sacrifiquei. Tendo você perto, eu existo, eu sou rei. Eu sou tão feliz. Sou assim. Sou assim. É minha vida. O que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim. Sou assim. Pois é, gente. Eita, gente. Que saudade, né? Nos deixa as canções. Bom. Quero agradecer a Tony, Milton, mais uma vez. Você era... Obrigado, eu digo. Sempre está partilhando conosco o seu trabalho. Aqui. Maravilha. O programa é dedicado a todos os saudosistas celesteiros que já passaram por aqui, muitos, né? Nesse tempo que a gente estamos no ar. Muitos passaram por aqui, já se foram. Já se foram. Outros ainda estão na rebarba ainda. Ainda estão bem quietinhos. Do Deus, só Deus. Mais um abraço. É toda noite, de sábado às 7 da noite. Acabamos de apresentar o Cantinho da Alma. Calma, rapaz. Tenha calma. Boa noite a todos. Obrigado, Tony. Obrigado você. Anderson. Obrigado, Anderson. Anderson, com sua capacidade aí no lado dos áudios da nossa 93.5. Que Deus abençoe todos nós, nos dê força, coragem e alegria de estarmos juntos. Sábado, dia 15, estamos aqui com a voz feminina do rádio. Graça Fagundes estará conosco, cantando para vocês. Obrigado, amigo. Obrigado, Paulo Afonso, toda a região. Obrigado, Brasil e tudo, por todos que estão na sintonia. Até sábado, se Deus quiser. Acabamos de apresentar O Cantinho da Saudade. No próximo sábado estaremos de volta, eu, meu violão e você comigo. Obrigado a todos e uma boa noite. Não saia daí. Não saia daí. Que a gente volta já. É o seu sorriso em boas mãos. Odonto Facial, a melhor opção. Com experiência e toda competência, doutor Elvésio vai te atender. É a Odonto Facial, lado a lado com você. Os melhores serviços pra te oferecer. Seu sorriso bonito é nossa satisfação. Odonto Facial é sem comparação. Se você tem acima de 40 anos, não precisa mais ficar se preocupando. Muito mais segurança na hora de comer. Depois dos serviços da Odonto Facial, você vai ter. Odonto Facial Dr. Elvésio, experiência de 23 anos. Rua Amâncio Pereira, número 64. WhatsApp 98862-2208. Uma boa noite pra você. Boa noite. RBN FM. Essa é a rádio. Música de verdade. Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. RBN FM. Namorado, moça. A música. música que eu gosto. Eu sou o erro que dá certo. Minha vizinha usa o perfume que ela usava. RBN FM. Aqui tem música de verdade. RBN 24 horas com você. 93 FM. 93 FM. ZYH 489, canal 228, RBN FM, operando em 93.5 MHz, a verdadeira FM de Paulo Afonso e região. RBN FM, é tudo de bom. Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra me provocar. Para de falar de mim pros seus amigos, inventando assunto pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida, tendo que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. E se eu gostar, e aí você me aceita pra vida inteira? Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente se viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história só começou. A gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. A vida é fina. E se eu gostar, aí você me aceita pra vida inteira. Já imagina. E os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou e o beijo da gente se viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história já começou. Parece que a gente se apaixonou, e beijo da gente se viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é o amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história já começou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio? Já passei por isso. Quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo, também já fiz isso, ainda tô fazendo. Eu já borrei batons pela cidade, mas nada apaga minha saudade. Eu tento, mas não achar alguém do nível. Só acho amor incompatível.

pouco tempo. Prefeitura de Paulo Afonso está on e realiza ações, obras, conquistas e avanços para Paulo Afonso que melhoram a vida das pessoas. O bairro Tancredo Neves e o bairro Rodoviário estão ganhando melhorias. O trecho das ruas Alagoas e Estados Unidos, ligando o bairro Rodoviário com a saída da BR-110, receberam 200 metros de extensão de pavimentação em paralelepípedo. A ação tem como objetivo ofertar mais segurança para o tráfego de veículos e pedestres. Prefeitura de Paulo Afonso, cidade do bem e do avanço. Uma boa noite pra você. Boa noite. A maior audiência do rádio está de volta. 93 FM. Aqui toca qualidade, música e informação. 93. Despenteado leão.

teu sorriso. 93 FM, fazendo a trilha sonora da sua vida. Mari Fernandes, Edson Lima, Limão Bomel, Estúdio Limão 2. Que honra estar aqui com vocês. Obrigado, hein? Quanto tempo faz que a gente se deixou? E que nosso caso, amor, já acabou. Me faz falta o seu amor. Oh, oh, oh. Vem, prometo, nossas noites não serão as mesmas. Esqueça aquele frio que você passou. O inverno e hoje estou puxando, eu me derreto todo, e aqui é o meu lugar. Eu sinto que vou ficar. Se aproximando, do nada eu caí, de novo me envolvi. Senti que o amor real estava chegando. Assim, ó. Você por aqui, na mesma padaria que toda manhã você costuma vir. Relembro mais o dia em que você se foi, mas foi alguma coisa em 12 de abril que você pediu pra esquecer. Esqueci. E eu nem lembro que você existiu. Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto e que quando sorri você aperta o olho. Não vou ceder, se polir, te

eu te ensinei a ser homem, não babaca que trai. É foda, a gente se engana, se engana. Aqui, ó, aí o gordinho tá assistindo a porta, ó, falando de amor direto do seu coração, viu? Já que a gente chegou ao ponto do ponto final e você disse que não senti mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não não vem pedir pra eu não ficar mal. Não vem tentar segurar minha lágrima. Eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade. Aceita o meu pedido de amigo. Não beijo nunca. Na minha frente, pelo amor de Deus, ai, devagar sua névoa, porque meu coração ainda é seu. Não, não posta nada. Seguro de me selar. Eu não tô pronto pra cantar porrada. Deixa eu. Na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te falando de verdade. Aceita o meu pedido de amigo. Não vejo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus, vai devagar as suas revoadas, porque meu coração ainda é seu. Não, não. Deixa baixinho. E não vejo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus, vai devagar as suas revoadas, o que meu coração ainda é seu. Não, não posta nada. Seguro de descer lá. Eu não tô pronto pra cantar porrada. Deixa eu. Salve, meu Ceará. Em nome da minha tábua reta. Deixa eu te superar. 93 FM. 93 FM. Superou, como não lembrar do beijo bom que me conquistou? Tentar esquecer o amor é jogar água pra cima e ai, pra apagar o sol. A gente foi se envolvendo e o que era pra ser só pegação foi virando sentimento. Que era pra ser só pegação, foi virando sentimento.

10:59. Daqui a pouco. Tem mais música aqui na 93. Não saia daí. Que a gente volta já. Tá com saudade do beijo gostoso. Alô, Paulo Afonso e região. Agora, propagamos as ofertas da JJ Materiais de Construções. Aqui você vai encontrar produtos para piscinas, tintas das marcas Coral e Suvinil com preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Você, cliente amigo, vai construir ou reformar. Lembre-se da JJ Materiais de Construções, ao lado da Pousada Lua Cheia, em frente ao Parque de Exposições. Apoio Cerâmica Incenor e Motel Chamegos, com preços especiais de pernoites. Disponibilidade de suítes com piscinas, hidromassagem e simples, onde o amor de verdade acontece. Localizado na Avenida Moxotó 550, Vila Moxotó. Vai lá conferir o que estamos anunciando. JJ Materiais de Construções, onde o seu dinheiro rende mais. Uma boa noite pra você. Boa noite. RBN FM. Essa é a rádio. Música de verdade. Você me viu, seu brilho sumiu. Você tem namorado, moça. A música que eu gosto. Eu sou o erro que dá certo. Minha vizinha usa o perfume que ela usava. RBN FM. Aqui tem música de verdade. ZYH 489, canal 228, RBN FM, operando em 93.5 MHz, a verdadeira FM de Paulo Afonso e região. RBN FM 93.5. Madrugada e eu atendo porque gosto do jeito que me judia, tão louca e tão fria no amanhecer.